buscam tipo de paraíso. Pelo menos o que ainda existe ou o que eu preciso. Na voz de ciganos velhos e suas músicas tristes. Nas agulhas de um disco antigo cavam novas cicatrizes. Eu trago minha alma caolho, um vidro de xarope velho. Mas ela nunca diz nada, ao menos nunca nada sério. Eu e ela já vamos tarde no avanço dessa hora. Vendidos numa encruzilhada ou só jogados fora. Sintonia para o rádio funcionar, pra verter o sangue em malte, pois as moscas sentem fome, e polir a prataria enquanto a noite morre. Eu trago minha alma caolho, um vidro de xarope velho. Mas ela nunca diz nada, nem quem é, nem a que veio. Eu e ela já vamos tarde no avanço dessa hora. Vendidos numa encruzilhada ou só jogados fora.